A hidrelétrica de Itaipu, neste ano, mais uma vez irá aderir à Hora do Planeta, um ato simbólico promovido pela organização não governamental WWF. Por isso, a iluminação da barragem será suspensa neste sábado. Durante o dia, os atrativos da usina receberão os visitantes normalmente. Já à noite, a única opção será a visita ao Polo Astronômico. Mais informações sobre as visitas disponibilizadas pela hidrelétrica podem ser obtidas pelo telefone 0800-645-4645. O objetivo da iniciativa mundial Hora do Planeta é chamar a atenção para os problemas que envolvem o meio ambiente e promover a conscientização sobre os efeitos do aquecimento global. Entre as 8h30 e 9h30 da noite, as luzes de prédios, monumentos e residências serão apagadas durante uma hora. Outros pontos turísticos do Paraná também irão participar da iniciativa, como o Jardim Botânico e a Praça do Japão em Curitiba e a Catedral de Maringá. Vaci Álvaro para a CBN Foz.